Antônio, Zunda do Mar. Capitão Dona Deus, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão Dona Deus, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão Dona Deus, Zunda do Mar. Ele vai e vem, Zunda do Mar. Foi debaixo do pau, Zunda do Mar. Ele vai e vem, Zunda do Mar. Foi debaixo do pau, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão do navio, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão do navio, Zunda do Mar. Ele vai e vem, Zunda do Mar. Foi debaixo do pau, Zunda do Mar. Ele vai e vem, Zunda do Mar. Foi debaixo do pau, Zunda do Mar. Ai, cadê o pororoca, Zunda do Mar? Pororoca escondeu, Zunda do Mar. Ai, cadê o pororoca, Zunda do Mar? Pororoca escondeu, Zunda do Mar. Ele vai e vem, Zunda do Mar. Debaixo do pau, Zunda do Mar. Ele vai e vem, Zunda do Mar. Debaixo do pau, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão do navio, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão do navio, Zunda do Mar. Ele vai e vem, Zunda do Mar. Debaixo do pau, Zunda do Mar. Ele vai e vem, Zunda do Mar. Debaixo do pau, Zunda do Mar. Cadê o recongo, Zunda do Mar? Pororoca escondeu, Zunda do Mar. Ai, cadê o recongo, Zunda do Mar? Pororoca escondeu, Zunda do Mar. Ele vai lá vem, Zunda do Mar. Foi debaixo do pau, Zunda do Mar. Ele vai lá vem, Zunda do Mar. Foi debaixo do pau, Zunda do Mar. Ai, cadê o Fábio, Zunda do Mar? Pororoca escondeu, Zunda do Mar. Ai, cadê o Fábio, Zunda do Mar? Pororoca escondeu, Zunda do Mar. Ele vai lá vem, Zunda do Mar. Ele vale a vez, Zunda do Mar. Hoje baixo do pau, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão do navio, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão do navio, Zunda do Mar. Ele vale a vez, Zunda do Mar. Hoje baixo do pau, Zunda do Mar. Ele vale a vez, Zunda do Mar. Hoje baixo do pau, Zunda do Mar. Ele vale a vez, Zunda do Mar. Baixo do pau, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão do navio, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão do navio, Zunda do Mar. Ele vai lá vem, Zunda do Mar. Baixo do pau, Zunda do Mar. Ai, cadê a Fabíola, Zunda do Mar? Pororoca escondeu, Zunda do Mar. Ai, cadê a Fabíola, Zunda do Mar? Pororoca escondeu, Zunda do Mar. Ele vai lá vem, Zunda do Mar. Debaixo do pau, Zunda do Mar. Ele vai lá vem, Zunda do Mar. Debaixo do pau, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão do navio, Zunda do Mar. Capitão João Antônio, Zunda do Mar. Capitão do navio, Zunda do Mar. Ele vai lá vem, Zunda do Mar. Debaixo do pau, Zunda do Mar. Ele vai lá vem, Zunda do Mar. Debaixo do pau, Zunda do Mar.